Sétima Arte na Rádio O. Sétima Arte na Rádio O. Sétima Arte na Rádio O. Sétima Arte na Rádio O. Olá a todos, meu nome é Juca e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Sétima Arte, o cinema. No último domingo, 17 de janeiro, foi realizado no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, a 67ª edição do Globo de Ouro, festa destinada ao cinema e à TV, tida por muitos como um grande termômetro para o Oscar, ou seja, de onde sairá a maioria dos vencedores do Oscar. Pois bem, foi uma premiação até equilibrada e que consagrou no final Avatar, o épico 3D de James Cameron que vem fazendo história nas bilheterias mundiais em menos de um mês de exibição. O filme levou a estatueta de melhor filme dramático e Jim Cameron a de melhor diretor. Jeff Bridges, que vinha como favorito, levou o prêmio de melhor ator dramático por seu cowboy redimido em Crazy Love. Meryl Streep, figurinha marcada e sempre favorita, concorrendo com ela mesma, levou mais um por Julie Julia. Já no campo da animação, Up da Pixar ficou com a melhor animação e melhor trilha sonora, confirmando mais uma vez que, em se tratando de animação, é ela quem manda em Hollywood. Apesar de ser um grandíssimo filme, eu confesso que preferia que Coraline fosse premiado. A comediante norte-americana Monique foi a melhor atriz coadjuvante por Precious, e Christopher Waltz, uma barbada, levou de ator coadjuvante por Inglourious Basterds, repetindo o feito no Festival de Cannes do ano passado. Jason Reitman e seu Up in the Air, meu favorito da noite, ficou apenas com o melhor roteiro, um prêmio muito bom, eu acho. Robert Downey Jr., uma surpresa, levou para o melhor ator em comédia musical, passando por cima do favoritismo de Matt Damon, Daniel Day-Lewis, entre outros. Sandra Bullock, outra grande surpresa, foi a melhor atriz em drama pelo ótimo filme Blindside. As apostas eram para Gabir Sadib, de Precious. Darren Glover passou Julie Julia em 50 Days of Summer e foi a melhor comédia de 2009. Um prêmio merecidíssimo. Já do lado da TV, a minha maior reclamação foi não ter visto Dexter como a melhor série. Mad Men levou pelo terceiro ano consecutivo. Isso porque a série só tem 3 anos de existência. Mas o Michael C. Hall e o John Lithgow foram escolhidos como melhor ator e melhor ator coadjuvante. Só isso já pagou a noite. Glee, fenômeno adolescente, levou a de melhor série cômica ou musical. Drew Barrymore, outra surpresa, ficou com melhor atriz em minissérie ou filme de TV pelo seu papel em Grey Gardens. E Kevin Bacon, figurinha normalmente snobada em premiações, levou por Taking Chance. O Globo de Ouro é uma das premiações mais críticas do mundo do cinema, e isso conta bastante. Mas sempre haverão as discordâncias pessoais. No sábado, dia 25, teremos o Screen Actors Guide, prêmio destinado apenas aos atores. Depois é esperar pela cerimônia do Oscar, dia 7 de março. Ok, qualquer dúvida ou sugestão, o faça pelo andré21pe@gmail.com. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. See ya! Sétima Arte na Rádio O. Sétima Arte na Rádio O. Sétima Arte na Rádio O. Sétima Arte.